três cobras no oito, tiver à direita, Alfa Kilo Pátio 3. Meia dúzia Lima, por favor. Alfa Kilo Pátio 3, por favor. Liberando a última, devido ao medo. Chamando a 265, luz para 2006, estabilizada e agora o sul da pista, uma velha rocha estabilizada. Está pronto para o táxi, o PLB 61, autonomia 5 horas e 5 minutos, alternativa Sierra Bravo, Golf Oscar. Parte 3, parte 1 no Índio, ponte espera, chega pronto, ajuste no 0 normal, espera 3221. Parte 3, a Índia, ponte espera, passagem 2229. A ponte espera, vamos ver o próximo decolagem 3171. Autorizado, linha de colapso 1-0, vento 3-4-0, graus 3 graus. Gente, a linha decola 3. Na 35, chama a torre, a frequência 118, decimal 5. 1815, controle, obrigado. Estão todos, bom dia, Ocean 6225 agora, 3.017. 6225, ajuste no 09, continua a aproximação, o ponto visual no campo. Remontar a visão. Aos 2.308, controle de governo. 208, graças a TV Provada. Salvador, bom dia. 3171, passa a 1.200 na 3. 3171, não tem espaço para dar a minha palavra. Eu sou da gestão 1, está vindo 320. Ramon, no 320, controle de madeira. 3171, na porta 2722. Pode vender Valera, 3171. Próximo ponto de carga da 10, pronto para 0221. 0221, mantém o ponto de carga. Mantém o ponto de carga para 0221. Os autorizados pistola 0, vento variável 3 nós. Gente, eu só confirmo o vento? Variável 3 nós. Ok. Poxa, minha 2 aí. Sou 371, vai tentar desviar a esquerda pro 185, pra evitar a forma 6. Eu sou 371, vai tentar desviar a esquerda. Vai desviar o valendo, 317. 730, da direita, Alfa Juliette, portão 2. Portão 02, confirma. Ah, isso, segundo maiato. Maravilha, medalha de prata, 02, 102. Precisamos da decolagem autorizada, pista 90, vento variável 3 nós. Decolagem autorizada, pista 90, passarela 2221. Voo 993, essa é a identificação do serviço chegada a ponto para 4.6, o registro 909. Bom dia, passageiro 2221, decolado, bom. Passageiro 2231, está funcionando decolagem sobre a via MOMO para o nível 160, cancelado a exercição de altitude. Cancelado a exercição de altitude, MOMO via passageiro 2221. 3171, chame seu prefixo na sequência 125.1, alterna 128.35. 3171, grato, bom dia, você. 3, para 2006, está autorizado a via da SXU da pista 10, ajuste na cena normal da pista 0. 093, vamos chegar lá em São do Campo, 1500 e tanto, com sua visibilidade. Central 70, tem identificação voo e impacto descida por 90 mil 000, ajuste na 09. Alfa, Juliette, portão 8. Entre direita, a Alfa Juliette até o 08 com 1093, mantendo a frequência. Projeção vazante, 3153, Galeão 53. 153 autorizado, Galeão 340, via Cruzeiro 44 até Porto Seguro. Após a primeira lembra de 57, tecladagem na pista 1-0, curva direita, perfil da chave 1, olhe da droga. 5127, transponde a 208, controle. E é confirmar a saída e o transponde, por favor? Saída chave 1, olhe da droga. E transponde a 5127. Nós disparar 2 em Lutero, da Cruz da pista 9-0, ajuste 9-0-9, com o número 2 na aproximação. Geral 9972, convém o que está mantendo? Só solicitando aqui a rota, e agora uma reforma sendo perdida, né? Escutou o controle de Salvador, só no Silva Leve de Fabricão, 1507, com 5 mil de visibilidade. Estabilizado, é o 997 e o 2 está estabilizado. Estabilizado, 997. 1994, chame a torre na frequência 118 desse 195. 1895, muito graças, bom dia. 3.0, pronto. Condições de alimentos circulares aqui que autorizado, 3.3. Afirmo. Principalmente na EMAC, aguardando para a circulagem de gás, se tiver que estar aí. Galera, em Matheus, pessoal, 0 da 31. Salvador, muito bom dia. 09970. Sinal dona, será? 09970, pode ser a pessoa que faz a pista livre, a gente fazer uma mais. Padrão, 09970. Geral 9972. Falou 03, lidera direita, Alfa Kilo, faz 3, 5 Lima, pessoal. Alfa Kilo, faz 3, 5 Lima, 9972. Lembra a lógica, autorizado o acionamento, chame táxi. 5 dos parabéns no hotel, está autorizado em ABS, 5-6 da pista 1-0, ajuste na 0-9, a faixa estabilizada. Hotel B 117, 3 horas e 40, Serra Bravo, Serra Romeu, alternativa. Direita indo, ponto de espera, Chevetron, 2019. Responda aí. Direita na Índia, vai chamar pronto, azul 5126. Pé de ingresso, esquerda da pista, compartilhado com a terceira no 7. Salvador, bom dia, Serra 925. Obrigado, Tio Reto, Alerta Azul 5126. Sou avistado, por autorizado, pistão. O TAN 9125. Por autorizado, pistão zero, pistão molhada. Reto 270 graus, 3 graus. Esse pouso para TAN 9125, pistão no zero. Vem lá, vou ler o voo 1233, como número 3 na aproximação. Ajuda 75, deixa para 4010-1099. 4009. Bravo, acho que condições de. A lote de 600 para agilizar o cruzamento do campo, por mais que na PUC. Colagem autorizada, pistão 7, vento 270 graus, 3 nós, no meu Bravo Oscar. Pistão zero, vento calmo. Livre, pouso, vento calmo, pistão 7.